gente está amando pode ouvir estrelas, pode ser poeta, pode andar sonhando, adormecer na rua e acordar na lua. Quando a gente é amada, tudo mais é nada. Não há mais pecado, certo ou errado. O corpo é só desejo, a boca só quer beijo. Quando estou com você, é pra valer muito demais. Quem é que sabe o que faz e a gente deixa o coração querer, deixa tudo acontecer. No mundo não há bem nem mal, é tudo natural. E deixa a gente se atrair, deixa o corpo desejar. Inútil querer resistir quando tem que ser. Ninguém segura de coração pra coração. Quero você, não dá mais pra esconder. De coração pra coração, só sei dizer te amo. Está amando, pode ouvir estrelas, pode ser poeta, pode andar sonhando, adormecer na rua e acordar na lua. Quando a gente é amada, tudo mais é nada. Não há mais pecado, certo ou errado. O corpo é só desejo, a boca só quer beijo. Quando estou com você, é pra valer muito demais. Quem é que sabe o que faz a gente? Deixa o coração querer, deixa tudo acontecer. No mundo não há bem nem mal, é tudo natural. E deixa a gente se atrair, deixa o corpo desejar. Inútil querer resistir quando tem.